ser fruto do que pra beber. E um quarto de neném pra decorar. O ano que vem é um sonho simples, mas o que é que tem, hein? Vejo passo louco, não é caminho pro bem. Vejo vários loucos, sei de onde vem. Rapa, dólares, in the beats, criativismo. Sexta-feira rima meu lazer. Jamais amiga, primo, vai perder. Rapá, respeito pra merecer. É sentimento mesmo, não é coisa do momento. É coisa que carrego, vem aqui de dentro. Como se estivesse vivendo, olhando pra rua, correndo. Fazendo meu gingado, acendo baseado. A chama deve estar acesa. Ha! Desde antes dos Anunnakis já existia. Não se entregou, nem se entregaria. Não dormiu pela noite, nem se acordou pelo dia. Nem foi pego pelo oitavo vigia. Não descansou nem um minuto a escrivania. De fato foi achado arte em todas suas linhas. Meu psicólogo mais chato entenderia suas sábias palavras e ufologia. Suas sábias palavras e ufologia. Não dormiu pela noite, nem se acordou pelo dia. Nem foi pego pelo oitavo vigia. Não descansou nem um minuto a escrivania. De fato foi achado arte em todas suas linhas. Nenhum psicólogo mais chato entenderia suas sábias palavras em ufologia. É. Vou proceder, é o meu CD. Nós fazemos o rap, vivemos o rap pra viver. São palavras que põem comida na mesa. Ainda é bom antes do almoço uma cerveja. Mas calma, muchacho, não é pra encher o talo. Deixa espaço que lá vai mais um clássico. Por aqui buscando as boas conexões. As coisas boas que só vêm dos corações. Alguma coisa vai acontecer, aqui é muito natural. É coisa boa que nasceu nosso quintal. Tempera um pouco por aqui e joga sal. É coisa boa do carnaval a carnaval. É tudo junto e a janela fechada. A panela vazia e a cara amassada. Quadrados, grades, jaula, divisor de águas. A violência te trauma, a ditadura te cala. Mas a arte te salva. O amor.